Vida sem glórias, periferia cruel, não tem vitórias. É constrangedor, destino traçado, gente que chora. Senhor, tem misericórdia, político maldito nos ignora. Vida sofrida, prefiro fudida, reação errada toda hora. E o sistema só quer nos iludir, querem nos destruir, causando a revolta, mas eles não vão conseguir. Nos chamo de imundos, trato como vagabundo. Tudo que está fazendo nos obrigar a viver com esse governo absurdo. Nada quer fazer, só nos ir pra sofrer. Nunca consegue cumprir o que não cansou de prometer. Fazem de tudo um pouco pra burguesia favorecer. Eu pergunto a você, verbas, empregos, cadê? Que meu povo tanto procura uma saída, mas não vê. A burguesia nos limita a viver na mais pura covardia. Tenta o que sobreviver com a pequena micharia. Relato das favelas, gueto e fielas. Abrigo para ignoras que fazem parte delas. Graças à Constituição, que só favorece político ladrão. Seu paraíso é só na terra, destino é inferno depois do caixão. Escute o aviso de revolução, poder paralelo tem reação. MTM, microfone nas mãos, a voz com poder novamente ação. Periferia, doença sofrida, recordações não esquecidas. Sistema não age, favela reage, MTM se liga na vida. Periferia, doença sofrida, recordações não esquecidas. Sistema não age, favela reage, MTM se liga na vida. Periferia, doença sofrida, recordações não esquecidas. Sistema não age, favela reage, MTM se liga na vida. Periferia, doença sofrida, recordações não esquecidas. Sistema não age, favela reage, MTM se liga na vida. Serei cabuloso e apertarei seu sistema nervoso. O drama que me ocorre é triste, lento e doloroso. É nós no ar de novo, sempre pra frente. Verbo contrário com os irmãos, MTM. Revolução que seja agora, os moleque tá ligeiro. Essa é a hora, o sistema não se porta. Pra nós só vira as costas, segura aí. Vamos atacar, reagir. A casa vai cair pro seu lado, véi. Malandro é nota zero, o doutor é nota 10. Revés 3, totalmente ao contrário. Vamos nos unir, defender o nosso lado. Povo favelado na humildade tá ligado. Assim que é os manos, pode crer, verbo contrário. Ha, ha. Bum, pra afirmar. Revolução no momento é o que há. Bum, pra afirmar. Verbo contrário, MTM. Vamos atacar, protestar, demonstrar. Um pouco diferente, mas não vai discriminar. Se liga então, venha conferir nossa real situação. Cantamos favela, o que acontece nela. Político engana, falsas promessas. Por isso eu lutei então, entre as quebradas quero ver a união. Respeito entre os irmãos que estão se matando. O governo só ganhando, só ganhando. E aí malandro, vou te avisar. Aviso de revolução, vamos protestar. Vamos protestar. Periferia, doença sofrida, recordações não esquecidas. Sistema não age, favela reage, verbo contrário se liga na vida. Periferia, doença sofrida, recordações não esquecidas. Sistema não age, favela reage, verbo contrário se liga na vida. Periferia, doença sofrida, recordações não esquecidas. Sistema não age, favela reage, verbo contrário se liga na vida. Periferia, doença sofrida, recordações não esquecidas. Sistema não age, favela reage, verbo contrário se liga na vida. Escute o aviso de revolução, MTM novamente ação. Para que possamos construir com os irmãos que estão na função pra se ter em questão. A revolução dos malucos vai chegar, é tipo assim, irmãozinha, pra somar é nós no ar de novo. Ei, ei, chega pra cá pra defender nosso povo, é nós no ar de novo. A favela está pedindo socorro. O que ainda temos pra falar, nada nos fará calar. Pra união dos malucos daqui é o que há. Escute então, pode analisar, dê sua opinião, não hesite em falar. Abre a boca e grite alto, vamos lá, agora é nossa vez, vamos atacar. Convivência magra que só piora, dia após dia também fazemos parte dela e defendemos a periferia. Quem diria que a voz que vem da favela se expandiria? E os manos já estão ligados que o governo podre que está na mira. Protesto e revolução, chega pra somar na moral. MTM, verbo contrário, invadindo o cenário do rap nacional. Pra quem pensou que era o final, se deu mal. Só guerreiro cabuloso, na rima não paga o pau. Artilharia verbal, sai da reta, eu vou passar por cima. Revolução, metal, explodindo a revolta. Periferia, doença sofrida, recordações não esquecidas. Sistema não age, favela reage, MTM se liga na vida. Periferia, doença sofrida, recordações não esquecidas. Sistema não age, favela reage, verbo contrário se liga na vida. Periferia, doença sofrida, recordações não esquecidas. Sistema não age, favela reage, MTM se liga na vida. Periferia, doença sofrida, recordações não esquecidas. Sistema não age, favela reage, verbo contrário se liga na vida.